meditação da cura da criança interior. Comece a meditação escolhendo um objeto do qual você possa se desfazer, que seja um ciclo que você pode terminar. E depois de escolher esse objeto, você pode pausar se for necessário para escolher esse objeto, um objeto que caiba nas suas mãos. Você pode se sentar em algum lugar tranquilo, onde não seja interrompido, e fechar os olhos. Respire profundamente, inalando pelo nariz e exalando pela boca. Inspire, segure por 1, 2, 3 e solte o ar completamente. Segura 1, 2, 3 e novamente solta o ar completamente. Mais uma vez, inspira, segura por 1, 2, 3, solta o ar completamente. E agora pode respirar só pelo nariz. Encontre uma posição confortável sentado. Você pode se recostar. Se permita relaxar completamente. Sinta o peso do seu corpo contra o seu assento. Sinta a roupa tocando a sua pele. Escuta os barulhos em volta, os mais próximos, os mais distantes. E agora se conecta com a gratidão de ter um momento que você está dedicando para si. E com sua intenção para esse momento. Respira, sentindo os dedos dos pés relaxarem, os pés completamente relaxados, como se você estivesse desligando-os, desliga os tornozelos, as panturrilhas, os joelhos, as coxas, os quadris, toda a região pélvica. A cada expiração, aprofunda o relaxamento, como se estivesse desligando completamente o corpo. Desliga o abdômen, a lombar, o peito, as costas, desliga os ombros, os braços, antebraços, mãos, dedos, ponta dos dedos, desliga o pescoço, a nuca, desliga o maxilar, a base da língua, os lábios, as orelhas, as bochechas, todo o couro cabeludo. Desliga a testa, desliga os olhos, relaxa profundamente os olhos e percebe sua respiração mais lenta. Você está caminhando em um espaço escuro. Apesar de ser escuro, você não sente medo. É agradável. Nesse espaço, de repente você encontra uma porta. E quando você abre essa porta, você entra no cenário do seu lugar preferido da natureza durante a sua infância, a sua primeira infância, naquele lugar especial onde você se sentia profundamente conectado com a natureza, onde você sentia que ali você estava à vontade, ali você podia brincar, ali era seguro. Você entra nesse lugar e te invade uma sensação de bem-estar, de leveza, de alegria, de segurança. Você explora o lugar, percebe que ele está do mesmo jeito, como quando você o via, ainda quando era tão, tão jovem. E olhando para cada canto desse lugar, você lembra das brincadeiras, das memórias que foram construídas nesse lugar. Você lembra das pessoas que estiveram ali com você. E você permite sentir essas lembranças, não apenas vê-las, mas vivenciá-las. Deixar que as emoções desses momentos te invadam. De repente, você escuta um barulho. E você vê que uma criança está ali, chorando, em um cantinho daquele lugar. E quando você chega mais perto, você se reconhece e percebe que esse era você na sua infância. Na sua primeira infância. E você está chorando muito, muito. E quando você se aproxima dessa criança, ela se encolhe com medo, ela não te reconhece. Então você para um pouco a distância e diz para ela: eu quero te ajudar. Eu posso me aproximar? E ela sente e permite que você se aproxime. Você senta ao lado dela e pergunta a ela o que aconteceu. E ela te conta o que está incomodando ela hoje. Quais eram os incômodos dessa criança? Quais são os incômodos da criança viva dentro de você? Ela conta. E ela chora. ela chora aquele choro tão, tão forte que é soluçado. Ela chora sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo. Ela apenas chora. E você sente que você pode chorar com ela. Você abre os braços para que ela te permita ser abraçada. E ela se deixa abraçar por você. Ela fica no seu colo e ela chora enquanto ela te conta tudo aquilo que ela gostaria que fosse diferente. Das brincadeiras que acabaram, daquilo que ela gostaria que ainda fosse verdade na sua vida. Ela te conta das coisas que não satisfazem a sua vontade infantil. Ela te fala que queria ser reconhecida. Ela te fala que queria que você brincasse com ela mais vezes. Ela te fala que ela queria se sentir mais protegida. Você abraça forte essa criança e você aperta muito ela para que ela se sinta segura nos seus braços. Você deixa que ela chore até o choro dela acabar completamente. E finalmente, quando o choro dela vai cessando, você diz pra ela: você pode chorar o quanto você quiser. E você pode me falar tudo. Eu sempre vou te escutar. Eu sempre vou te atender. Porque o que você fala é importante para mim. Eu sempre vou te acolher, porque eu te amo, apesar de tudo que tenha acontecido, apesar de todas as dores, eu te amo. Apesar de todas as dificuldades, eu te acolho. Eu te peço perdão por todo o tempo que eu não olhei para você, que eu não te escutei. E apesar de todo o tempo que eu não te escutei, hoje eu vou te escutar. Apesar de todas as vezes que eu não te acolhi, a partir de agora eu sempre vou te acolher. Eu sempre vou te proteger, porque você está dentro de mim. Então você pode chorar sempre que quiser, é seguro. Eu agradeço a confiança. E a criança vai se acalmando cada vez mais. Se acalmando, e você permanece ali sentindo o calor dela contra o seu corpo e percebe que isso também te acalma, que isso também te acolhe. E ao ver essa criança calma, você também sente paz. Até que você percebe que ela acabou dormindo em seus braços. Então você carrega essa criança nos braços. Leva com você até aquela porta por onde você entrou. Abre a porta entra naquele lugar escuro e ali, em um ponto iluminado, está esperando a cama da sua infância. Você leva a criança até essa cama, cobre essa criança e deixa-a dormir em paz. E com profunda paz, você apaga aquela luz e volta a estar no escuro. Agora, eu quero que você lembre tudo aquilo que aquela criança disse que dói. E mantenha vivo no seu coração, como se fosse uma bola de fogo. Você sente aquela paz e você reconhece que essa bola de fogo é diferente da sua paz. Ela está ali e ela não perturba a sua paz, porque você pode tirá-la dali a qualquer momento. A sua paz é a sua essência. E então, trazendo essa bola de fogo em si, você se permite ficar no breu, respirar fundo e ir voltando lentamente. E à medida que eu conto, você vai respirando mais fundo e ficando mais presente. 10, 9, você está cada vez mais presente. 8, percebendo o seu corpo. 7, respirando mais fundo. 6, 5, escutando os barulhos em volta. 4, 3, respirando ainda mais fundo. 2, 1, você abre os olhos e você tem um objeto à sua frente. Esse objeto que você pode se desfazer dele. E agora, você vai sentir aquela bola de fogo novamente em seu peito e você vai transferi-la para esse objeto. Você vai transferir para esse objeto tudo aquilo que perturba a sua criança. Você vai transferir para esse objeto, seja medo, seja raiva, o que for. Você vai transferir de uma maneira tão concreta, que você sente que quando você transfere, quando você coloca nesse objeto a bola de fogo, você é apenas paz. Não existe nada além de paz em você, porque toda a sua angústia está nesse objeto. Agora você vai levantar e vai em algum lugar onde você possa destruir completamente esse objeto ou jogar tão longe, com toda a sua força, que você vai sentir que essa bola de fogo pode ser destruída. O ideal é que você possa gritar quando você estiver destruindo um objeto ou jogando longe, mas o que importa é que você coloque toda a sua força na intenção de se desfazer daquilo e deixar que você seja somente paz. A gente se vê na próxima.